Radio Verde di Gelato. Turkish 16, conduct 3 miles, 1 2 3 5, 6 0 1 2 5, 1 4 5. Turkish one. 4 no 4, se ele vai lá terminar no 50 mil, Esporte Seguro, Cruzeiro 9-0, Controle 2-0, Rala Composto. Terminado, cruzando 220, 75 mil pontos seguro, controle 120, nada mais composto. Sir Squawk Adam from Narita, Savannah, Sweeting, Palavra 410. Secundário 2545.